vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Quando a equipa do Son Goku ganhou o torneio, o todo-poderoso Zen-Ho apareceu perante as equipas. Portanto, da próxima vez acho que podemos reunir guerreiros de todos os universos, não é? E organizar um torneio idêntico a este, não é? O Bills ganhou o torneio e o Champa teve de dar as superbolas de cristal como tinha prometido. O desejo que o Bills pediu ao dragão sagrado foi, para espanto de todos, para o bem do Champa. Foi um gesto muito bonito. Ah, isso é verdade. Agora o Champa deve-me um favor. A guerra entre os deuses da destruição acabou por agora e Son Goku e os seus amigos regressam alegremente à Terra. Uma tempestuosa festa da vitória. Vamos assistir finalmente ao combate entre Monaca e Son Goku? Uma festa de vitória! Depois de tudo o que aconteceu, queremos festejar! Ou seja, vamos ter muita comidinha deliciosa na festa! Ai, tão bom! Estou cheio de apetite! Oh? É claro que nós vamos! Está bem, então encontramos-nos amanhã à tarde. Sim, sim! E já agora convidem também o Monaca, já que ele ganhou o torneio. Vá, então até amanhã! Adeus! Se o Son Goku e o Monaca se encontram no mesmo sítio, aquele idiota vai voltar a chatear-me para o deixar lutar. E se confessasses de uma vez por todas que o Monaca é fraco, não fazia mal nenhum, não achas? Não posso. O Son Goku e o Vegeta vão acabar por perder a motivação. Além disso, eu sou um deus. E um deus não pode mentir. E se for apanhado, acaba por perder a autoridade e isso nunca poderá acontecer. Eu compreendo. Além de que iria provocar muito má impressão no Todo-Poderoso. Então esta coisa toda serve para te favorecer, não é, Bills? Tens algum problema com isso? Não. Avante. Vamos fingir que o trabalho do Monaca o impediu de ir. Estamos entendidos? Sim, sim, como queiras, meu querido. Disse que ele e a família só podiam vir esta tarde. Assim eu vou ficar em desvantagem se houver bingo. Kika, o Son Goku ainda não veio? Ele saiu para o campo, mas ainda não chegou. Ele deve estar mesmo a aparecer. Está bem. Então, se calhar, o melhor é começarmos. Começa depois de Bills chegar. Vegeta! Já te esqueceste o que aconteceu nos teus anos? Vê lá se não o provocas e ele fica mal disposto. Eu passava muito bem sem aquele idiota. Não deve haver problema, desde que haja comida com fartura, acho eu, não é? Não estejam preocupados, há tanta comida que é impossível ele faltar. Hã? Oh! Olha que bom! Parece que chegaram os doces do espaço sideral! Eu pedi para os entregarem na festa e chegaram mesmo a tempo! Eu venho aqui entregar a encomenda que pediram. Monark, és mesmo tu? Sim. Olá. Mas porquê é que vieste tu entregar isto? Normalmente, eu trabalho por uma empresa de entregas ao domicílio. A sério? Além de seres forte, ainda tens um trabalho a sério? É fantástico! Tu és um grande modelo de homem! Olha, olha! Já viram bem? É o Kanaka! Sou a Monaca. Ah, desculpa, que falta de educação. Ainda te lembras daquele assunto que nós discutimos, hein? Por acaso não estás interessado em assinar contrato para passares a ser a imagem do meu ginásio? Eu tomei a liberdade de mandar fazer uma coisinha para publicitar o grande Monaca, o mais forte do universo. Ei, despacha-te com isso! Sim, chefe! Então, o que é que dizes? É muito fixe, não é? Hã? Quem é que te mandou tirar isso? Mas ouve, Hércules, eu não aguento muito mais. Isto é muito quente. Isso pode esperar até mais logo. Tu estás a chatear o Monaca. Anda, vem festejar a vitória connosco. Festejar a vitória? Hã? Estás a dizer que vieste sem saber de nada? Ah, sim. Não faças isso, Trunks! Ah, eu só quero provar um! Desculpa! Tu estás bem, Monaca? Como é que é possível? O Monaca está a chorar! Pensava que era o mais forte do universo. Mas afinal, o que é que se passa aqui? Satã, tu não achas que afinal de contas o Monaca é um fracote? Pois não sei, Krilin. Acho que eles já chegaram. Voltamos a encontrar-nos, não é? A vossa espera acabou. Oh, Monaca? Mas o que é que ele está a fazer aqui? Só um momento, Bills. Porquê é que não convidaste o Monaca para a festa? Porquê? Fazia parte do nosso acordo. Não seria porque não querias que soubéssemos que o Monaca é um fraco, hein? O quê? Ai, mas para com isso, Bulma. Então, afinal, é mesmo verdade. Bills, não vale a pena continuar a mentir. Pelo que vejo, já toda a gente percebeu. Pois, parece que sim. Mas olha, parece que o Son Goku ainda não chegou, não é? Ouçam bem o que vos vou dizer, pessoas. O Son Goku não pode saber nada disto. Se eu desconfio que algum de vocês lhe disse, vão ver o que vos acontece. Olá, como estás, Bills? Ai, tu não voltas a fazer uma coisa dessas. Assustaste-me, estava a ver. Monaca, tu vieste. Agora podemos começar. Vamos lá, então, combater. Son Goku! Porquê que apareceste todo sujo? Que falta de educação! Vai para casa já e muda de roupa! Está bem. Pronto, Kika. Não te esqueças, Monaca. Agora já têm tempo. Despachem-se a arranjar uma maneira de enganar o Son Goku. Boa! Ainda bem que o Son Goku tem uma boa mulher. Ora, estás a exagerar. Vá, diz lá. Achas que um deus devia dizer mentiras? O quê? Para com isso, Bulma! O Bills mentiu sobre o poder do Monaca pela Terra. Isto porque nós julgávamos que o Monaca era forte. Portanto, eu e o Cachalote ficámos ainda mais ao treino. Foi assim que ganhámos ao Universo 6. Percebeste, miúda? É isso mesmo. Atenção! Ouçam aquilo que vos vou dizer. Se por acaso o Son Goku souber que o Monaca é fraquinho, provavelmente não deixará de treinar, mas a motivação vai ser menor. Sendo assim, nós precisamos que o Son Goku se torne mais forte do que aquilo que é agora, senão... Bem, os deuses da destruição dos outros universos são fortes. Se ele perder o torneio das artes marciais dos universos, o que é que vocês acham que pode acontecer à vossa preciosa Terra? Já voltei. Ai, foste rápido. Ok, Monaca, vamos lá a isto. Calma lá, não sei a minha autorização. Por favor, Bills, vá lá. Pode ser não, pode? Se não aceitas um não como resposta, faz 1.000.000.000 de abdominais. Se conseguires fazer isso, eu deixo-te combater com ele. É sério? Sim, sim. Muito, muito obrigado, Bills. Ei, eu disse 1.000.000.000. Ele vai mesmo fazê-los? Ok, malta. Vamos lá, temos de arranjar um plano para guardar o segredo do Monaca. Mas tu achas que existe alguma maneira de impedirmos o Son Goku de o derrotar? Já sei! Por que é que não fazemos com que o Monaca sofra uma grande transformação? Ah, o quê? Ah, já percebi, já percebi! Tu és mesmo esperto! Pronto, olha, se tiver de ser. Bills, Bills! E nós... E depois... Capril! Vocês querem que eu me disfarce? Luta contra o mal! Whiz, tu achas mesmo que é preciso chegar a tanto? Afinal, eu sou um deus. Não foste tu que começaste isto tudo, Bills? A culpa é tua, sabes? Ei, Trunks! E pronto, já fiz 1.000.000.000. Vamos, está na hora, Monaca. Olha lá, isso foi muito rápido. Se fizesse um abdominal por segundo, demoravas, sei lá, milhões de anos a acabar. Deves ter contado então, mal. Então, mas eu contei, Bills. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000... Não é assim! O que é que vem a seguir a 1.000.000? Não são 2.000.000? Claro que não! Tu fizeste patota! O Son Goku não sabe contar até 1.000.000! Continuas a conhecê-lo mal, Bills. Ele é um bocadinho burro. Sabes disso, não é? Ei, contem condições. Isso não interessa nada. Parem de empatar. Vá. Onde é que nós vamos combater? Deixa ver... Ei! Volta aqui, Son Goku! Bills, repara! Trouxemos o fato! Quê? Eu tenho de usar isso! Tchau! Congela-o e dá-nos mais tempo! Ok, é para já! Mas por que é que eu estou tão pesado? Eu não aguento mais! Ai! Desculpa, Son Goku! Está aí, ok! Agora, Bills, depressa! Olha lá, Bills! A ideia era o Monaca ser forte, não era? Eu sou um deus da destruição. Será que tenho mesmo de usar isto? Uau, Monaca, tu ficaste bem maior. Tu consegues fazer isso? E eu consigo sentir a mesma energia do Bills. Ou seja, tu então também deves ter um poder divino. Isto vai ser o máximo. Eu vou acabar com isto rapidamente e pôr fim a esta parvoíce. É, vocês os dois já sabem que não podem lutar aqui. Estão a tentar estragar uma festa. Vá, vão lutar para ali, vá, vá. Oh, pronto, está bem. Tens algum problema com isto, Monaca? Meu querido Monaca? Se o Son Goku ficar muito triste porque o Monaca, afinal, é fraco, eu aposto que o todo-poderoso Zenho vai ficar desiludido com o próximo torneio. Bulma, para, para com isso. Por favor, para. Será que nós podemos combater aqui? Assim já gosto mais. O Bills está mesmo aflito. O mestre Bills apenas está preocupado com o fato. Obrigá-lo a combater com aquele fato ridículo? Ai, vocês não prestam! E se o Bill se chatear e decidir destruir a Terra? Se ele se chatear e decidir destruir? E agora o que fazemos? Eu acho que me deixei entusiasmar. Eu julgava que isto ia resultar. Tu sabes que eu nunca concordei com isto, não sabes? Mas o que é que estão a fazer? Nem eu sei. Parece que o Monaca tem o poder de controlar as outras pessoas. Olha, a minha mão está a esticar sozinha, Vegeta. Tu nem para ator serves. O quê? O meu corpo também se está a mover sozinho? O quê? Achas que ele se passou? O Bill está... parece estar furioso. Com aquele fato eu não consigo perceber. Eu acho que ele está a divertir imenso. Ter de lidar com uma limitação daquelas anima o combate, não acham? O Bill só pôde observar o torneio. Eu tenho a certeza de que ele estava mortinho para participar numa luta. Um pequeno combate agora ajuda-o a libertar o stress. Ai! Ai, que salsicha tão saborosa! Aquele fato deu um trabalhão a fazer. Toma lá mais este! Não abuses da sorte! Quintal ainda vão destruir a zona oeste da cidade. Tu és fantástico, Monaca. Vamos aquecer isto ainda mais. Vamos lá. Já chega. Vocês por acaso querem destruir a Terra, é isso? Já tens uma coisa de fora. Deixa-nos continuar um pouco mais. Foi o Bills que disse para vocês pararem o combate. Hã? Vocês já lutaram. Tempo suficiente. Pronto, está bem. Até à próxima, Monaca. Adeus. Foi bom. Pronto, já podemos voltar para a festinha. Oh, finalmente acabou. Mas foi uma luta espetacular, não foi? Foi tão fixe que o Monaca até desmaiou. Olhem para ele, olhem. O que é que se passa? essa asneira. Está tudo estragado. Aquele idiota! Voltamos ao mesmo. Monaca, tu consegues dividir-te em dois como o Bubu. Tu és mesmo fantástico. Ai, eu tenho de continuar a treinar para ficar mais forte. Ai, estas voltas todas deram-me muita fome. Vou comer. Muito obrigado pelo trabalho todo. Isto é demais. Que palhaçada. Mentir nunca dá bom resultado. Sim, quem diz a verdade não merece castigo. Bom, eu também vou comer. Sou eu, o Son Goku. Bulma, grande mestre da torre, o que é que estão a fazer aqui? Hã? Afinal, fui eu que apareci. Uh-oh, eu estou com problemas na minha energia. Satan, como é que eu vou tomar conta da Pan? No próximo episódio de Dragon Ball Super, a energia do Son Goku descontrola-se. Tomar conta da Pan não é nada fácil. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.